Jornal dos Jornais. Pois bem, está no ar o nosso Jornal dos Jornais. Vamos saber dos principais acontecimentos do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Narração Hélio Júnior. É mesmo? Tu vai na... Sai pra lá com essa máquina daqui. É mesmo? Máquina de boiola. Você vai fazer o Jornal dos Jornais, Hélio Júnior? Vou fazer, mano. Puxa vida. A voz não tá boa, não? A voz? Não, tá não, tá ótima a melhor voz. Melhor que a do tá Maurício. Ó. Não, Maurício foi, por isso que ele não tá aqui hoje, porque ele tá rouco, né? A Paulinho tá falando bem pra eu ler aqui. Beber água antes. Beber uma aguinha antes. Deixa eu tomar uma água. Isso. Não, ô Paulo Roberto. Já falei 500 vezes, não vou repetir, Barbosa. Eu falar e o cachorro latir. Ninguém isso. Não, você não, a mãe de nada falou. A mãe de nada falou, o Antuérpio falou, quem mais falou? Dos ah, dois, pois mesmo. Bem, enfim. Tá, água tá só sem gás. Tá bom, Hélio Júnior, vai, vambora, começa. Vamos lá, Barbosa. Nós começamos essa edição do Jornal dos Jornais com a notícia do pedido de concordância, Barbosa, que o governador Marcelo Alencar fez ao novo governador Garotinho. Pedido de concordância? É, Barbosa, esse pedido serve para que o Garotinho possa nomear 250 policiais civis aprovados em concursos feitos há 4 anos atrás. Sim. E isso aí é porque já tá acabando o prazo para que esses 250 homens, Barbosa, sejam efetivados em suas funções. Ah, sim. Agora, e daí? A verdade mesmo, Barbosa, é que nessa reta final aí de troca de governo, Marcelo Alencar quer deixar o cargo mostrando que fez um bom governo. Sim. Ele quer mesmo que as pessoas falem: poxa, mas o Marcelo foi um bom governador pro povo, hein? Poxa, antes de sair, ele conseguiu que o Garotinho nomeasse 250 policiais. É verdade, é verdade. Agora, Barbosa, você não acha que se o Marcelo Alencar realmente quisesse mesmo aí nomear esses 250 homens da polícia, ele teria feito isso durante seus 4 anos de mandato? Não, é possível. Tem razão, Hélio Júnior. Tem razão. É porque até hoje, Barbosa, somente 11 homens de um grupo de 433 aprovados que fizeram lá o concurso foram nomeados para a delegacia de Guarulhos em Campos. Ah, 11 homens. Para Campos? De 433. Vamos ouvir o futuro governador, então. É porque favor. Lá em Campos tem a melhor polícia do mundo, Barbosa. Sim. Eu nomeei policiais, médicos, bombeiros. Barbosa, pode perguntar lá em Campos. Ah, tá bom, garoto. Conferência, pode perguntar, porque lá em Campos. Tá bom, garoto. É, acabou. Vamos lá, Hélio Júnior, mais uma. Barbosa, o governador cortou, o governo cortou aposentadorias aí acima de R$8.000. Governo federal. Pô, sim. O cara não perdoa, hein? Não, o governo cortou. Tá, o governo cortou aposentadorias acima de R$8.000. É, e aí? O que era realmente um absurdo, né, Barbosa? Foram rebaixados aí os valores de mais de 350 aposentadorias e pensões de marajás. Marajás da aposentadoria. Quem, Paulo Roberto, quer o quê, rapaz? Barbosa, só com o corte de ex-combatentes, o governo terá uma economia anual de mais de 13 milhões. 13 milhões, rapaz? É, que realmente coisa. Tinha muita gente que ganhava isso sem fazer muita coisa, né, Barbosa? Tem. Tinha pensionistas aí que, tirando R$41.000 por mês, é um pouco demais, né? Pois é, e justamente sobre esse corte aí da Previdência, Barbosa, quem vai falar com a gente é o nosso Fala Fácil da Economia, o comentarista econômico Jamil Reis. Vamos lá, Jamil. Por dentro da economia. Esse corte da Previdência não vai incidir sobre a taxa desindexada com reflexo projetado no cálculo da previsão dos eleitos militares, né? O que vai acarretar a queda das baionetas, né? Interferindo dessa forma, sensivelmente, diretamente, Barbosa, no preço da carne de canguru do Alasca. Carne de canguru do Alasca. É óleo canguru. O que é isso aí? O canguru? Canguru, pô. Tá bom, Jamil, tá bom. Entendeu, babá? Entendi, Jamil. O canguru peidão, vamos lá. Não, Jamil. Falou para o Jornal de Jornais, o Fala Fácil da Economia, o Jamil Reis. Tá, e agora, esportes. Pois é, mas agora vamos falar de esporte, né? Pra falar de esporte, vem ele, o comentarista que pisa na bola, que sou eu mesmo. O Hélio Damasceno. Pisei. Pisou legal. Olá, meu grande amigo Barbosa. Olá, meu grande amigo Antuérpio. Que tranquilidade que está esse estúdio hoje. Tá bom, né? Sem aquele palhaço mal-humorado. Não, ô, Antuérpio, papagaio, hein? Eu acho que de tanto ele mandar eu ir, Barbosa. É. Ele é que foi. Não, não é isso, não. Ele tá rouco, aí aproveitou que não ia poder falar, fez uma viagem à Vitória. É, e tomara que tenha sido de vez, né? Que de vez. Ô, Antuérpio, eu tenho um chá muito bom pra ele. Não, senhor. Vamos ao que interessa. Esporte. Vamos lá. Meus amigos amantes da bola, o que eu quero falar hoje sobre esportes, Barbosa, é da sensacional partida de basquete realizada ontem entre Flamengo e Vasco da Gama. Isso. E o resultado foi um score surpreendente, Barbosa. Score. O score foi de. De o quê? De o Vasco fez. Não, o quê? O Flamengo. Olha, Barbosa, o resultado foi tão surpreendente, mas tão surpreendente, que me surpreendeu, babá. Ah, é mesmo? Eu estou surpreso até agora, sem saber o placar. Ah, meu Deus do céu, ontem o Flamengo ganhou, Antuépio. Enfim, isso também não veio ao caso. Tá, né? Tá bom, tá bom. Porque o que interessa mesmo, Barbosa, é que o Vasco venceu a primeira partida e o Flamengo venceu a segunda. Isso. Ambas as duas venceram uma. Ah, ambas as duas venceram uma. Tá bom, Antuépio. E agora, Barbosa, só falta mesmo a nega. A nega. Portanto, para decidir quem será o campeão estadual de basquetebol. Não, nem isso não, Antuépio. E cá pra nós, Barbosa. Quem não gosta de uma nega, não, hein, não é isso nada de um, Antuépio, atenção. Cervejinha e tal. Não, não, Antuépio é melhor de cinco, nem é melhor de três. Vambora, Antuépio. Pô, eu não tô dando nenhuma. Era isso que eu tinha pra falar de esportes. Aqui falou o Antuérpio Damasceno, comentarista que pisa na bola. Tá bom, tá bom. Vai, Eli Júnior. Barbosa, ainda sobre esse assunto aí do Vasco Flamengo no basquete. Ah. O Vasco não perdia pro Flamengo no basquete por 6 jogos consecutivos. Isso. E ontem perdeu a segunda partida da decisão pro time rubro-negro, por 114-106. Jogão, viu? É, depois do jogo ir pra prorrogação, né? É verdade, acabaram em 94-94, prorrogação 114-106. É, e quem vencer, portanto, né? É. Quem vencer mais duas, vai ganhar o campeonato. Exato, melhor de 5. Isso. E quem ganhar 3, ganha o campeonato. Isso. E o Cruzeiro e o Palmeiras, Barbosa, se enfrentaram ontem no Mineirão pela final da Copa Mercosul. E aí? Essa foi a 7ª vez que os dois times se enfrentaram no ano. Pô, isso pra duas equipes que não são do mesmo estado é muita coisa, né? 7 vezes jogando é realmente muita coisa. Pois é, os jogadores do Cruzeiro e do Palmeiras já se viram tanto, Barbosa, mas tanto, que daqui a pouco vai ter jogador do Cruzeiro vestindo a camisa do jogador do Palmeiras, cruzeirense dormindo na concentração do Palmeiras, menos, jogador dormindo com a mulher do outro. Não, Hélio Júnior, não, não. Bom, e o pior de tudo, Barbosa, é que ainda vai ter o 8º jogo entre as duas equipes. 8º? É, já que o Cruzeiro venceu o jogo de ida por 2-1 ontem no Mineirão e agora joga pelo empate em São Paulo. É verdade, é verdade. Bom, e agora vamos ao anúncio dos nossos patrocinadores. Vamos lá. Caro amigo fumante, você não aguenta mais tossir à noite? Tosse tanto que parece que levou um chute nos pulmões? Que chute nos pulmões, para com isso. Tosse tão alto que chega a acordar o seu filho? Que coisa, hein? Não se desespere, já está à venda em todas as farmácias Tussa Bem, o tossificante que vai fortalecer os seus pulmões e vai aliviar você. Quase que eu falo outra palavra. Não. Basta direcionar a bombinha para a garganta e apertar uma vez. Olha, não, não, falou, Roberto. Apertou o botão errado. É isso não, é. Tussa Bem, o tossificante que alivia você e também o seu neném. Tá, obrigado, obrigado. Vamos lá, Hélio Júnior. Barbosa, e os cientistas escoceses descobriram uma fórmula para fazer perfumes com aroma de mãe. Não, opa, perfume com aroma de mãe? Olha que maravilha, hein? O que é isso? É isso mesmo, Barbosa, perfume com aroma de mãe. O que é isso? É que esses escoceses descobriram que os bebês, Barbosa, se acalmam quando sentem o cheiro da mãe. Isso é verdade. Não, o Chiquinho, quando a Nina chega perto dele, ele fica. Pra quando a mãe dele sai, rapaz, até voltar, ele fica tocando um tambor. Pois é. Oh. Aí o Barbosa chega com aquele cigarrão e ele começa a chorar. Não fumo, eu não fumo perto dos meus filhos, tá o prego. Pois é. Mas então, Barbosa, eles descobriram isso aí, não é? Que os bebês se acalmam quando sentem o cheiro da mãe. Mesmo sem falar, sem abrir os olhos e sem se mexer. Exato. Ou seja, daquele jeito mesmo que todo recém-nascido nasce, né? Chorando pra caramba. Não, não, não. Então, quando ele sente o cheiro do perfume natural de sua mãe, sim, ele se acalma. É mais ou menos assim, Barbosa. O fedele não para de chorar, né? Sim, tá chorando. Aí, chorando. Chorando. Aí é só dar um jatinho do perfume em cima da criança, ó. Sim. Parou de chorar na hora, hein? Vocês são muito nojentos, sabia? Que povinho nojento! Ô, nojo! O Jornal das Jornais!